Navegando os mares, eu busco um tesouro. Um amor que brilha mais que qualquer ouro. Nos sons das ondas, eu ouço seu canto. Serei encantada, meu doce desencanto. Oh, sereia do mar, me venha guiar. Teus olhos são estrelas, meu ar a brilhar. Pirata do amor, em busca de paz. Teu beijo é a onda que nunca se faz. Nos portos de sonho te encontrei a dançar. Com a brisa suave eu não consigo parar. Teu riso é tempestade que invade meu ser. Na dança das águas só quero você. Oh, sereia do mar, me venha guiar. Teus olhos são estrelas, meu ar a brilhar. Pirata do amor, em busca de paz. Teu beijo é a onda que nunca se faz. E se a tormenta vier, eu não vou temer. Você ao meu lado, o mundo pode arder. Nos braços do destino, juntos a navegar. Num amor imortal que não vai acabar. Oh, oh, oh, sereia do mar, me venha guiar. Teus olhos são estrelas, meu ar a brilhar. Pirata do amor, em busca de paz. Teu beijo é a onda que nunca se faz. Eterno, nosso amor a brilhar. Um conto de fadas que não vai terminar.